Sol aí, Salvador, boa tarde. Vou na 962 da Gol, estabilizado, vai passar o Índia Serra. Continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Na frente. Colo 962. Aguardando a autorização, 962. Após o meu Alfa, Bravo Vitor, Sol, Zulu 3, direito, 9219. Gol 1962, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 210 graus, 8 nós. Livre, pouso 990, gol 1962. No 962, solo azul no meio direito na 219. 219, obrigado. Solo, boa tarde, o gol 1962 de trás. Do Juno, no gol, ok? É o gol 1962 de trás. 1-2-1-1. 2-1-1, sim. Vitória Azul, 4463, confirma. 4463, autorizado, alinhar e decolar a terceira 10, vento no 80 graus, 9 nós. Sim, decolagem em pista no 0 Azul, 4463. Sobrado Vitor, até o Pátio 5, autorizado para o cruzamento da 1735, com esse aeródromo. Precisa de viatura para transporte de passageiros? O senhor precisa de viatura para transporte de passageiros? Quantas pessoas? Esta Zulu aguarde. É, autorizado o cruzamento, Alfa Bravo Vitor, autorizado. Corre Salvador, é o Papa Romeo, hotel, hotel, X-ray. Reporte para o Tapuã, hotel, X-ray. Para o Tapuã, X-ray. Alfa Bravo Vitor, quantas pessoas? Para 5 pessoas, sim, já estou mandando a viatura. Taxi Racione, chame táxi. A intenção se afastar por quantas milhas? 75423, o novo transporte, chame para o táxi, 5432. Maravilha. Jackson Lula chamou? Siga. Pesado, início de táxi, sempre para o cruzamento da pista. Hotel X-Ray do Farol Tapuã. Continua no litoral, hotel X-Ray. Reporte livrando o eixo de decolagem da pista principal. Vai chamar livrando o eixo da 1028 Hotel X-Ray. Passo 463, Vicolor 23, chame 198, bom voo. Passo 463, chame 198, controle. Do cruzamento de Leste, Pego Zulu. Prossegue Quebec Mike na Lima. Chama o solo para seguir até a parte 3. Hotel X-Ray já livrando o eixo da 28110, senhor. Esse hotel X-Ray, segue na linha do litoral e chama o controle 198. É um Robson 66, senhor? Máquina? Afirmativo, senhor. Maravilha, bom voo aí. Torre Salvador, Oceania 613, pronto, Pontifera da Unicamp. Oceania 613, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, evento 180 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Salvador, bom dia, 864. 864, número 2, mantenha a ponta de espera. Mantenha 864, por favor, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter ao 08, né, mano? Estou em Salvador, muito boa tarde, 5019 da Azul, estabilizado no localizador, final 7 milhas. Boa tarde, 5001, continue a aproximação, aguarde pista livre, tem um banho que da Gol aliando, irá encerrar lá direito distante. Ciente, prossegue na aproximação, aguardando pista livre, 5019 da Azul. M2 no 3, Nicolau 28, chame 199, decimal 8, por favor. 1864, autorizado a decolar, evento 180 graus, com 8 nós. Azul 5019, vento 180 graus com 9 nós, pouso autorizado, pista no zero. Ciente, livre pouso no 0, azul 5019. 8864, circulou os 30, time controle 198, com voo. 198, obrigado, boa tarde. Controle 198, bom voo. Zulu 5001 na sala 31, chame 121 na decimal 9. 121 na decimal 1. 211, 501 na 1 da Zulu. Do táxi, seu Beck Serra. Táxi de ingresso, aposte a neve pronto, capítulo 7. Zulu 94 na final da ILS. S Bravo Delta, visual com pista. Aqui, senhor, coloquei embaixo da casa. Check, pista no 0, vento 180 graus com 89, Bravo Delta. Não, o senhor vai se afastar por 70 milhas por qual motivo? O seu plano é pra seguir, não é isso? Bravo Delta, Solos 33, Bera direita, Mina 2, na décima hora. Coloque back serra, 21, 80 graus, 89. Black Sierra, Close 35, chame 198 para o voo. 198. Salvador Azul 4076 vai passar o externo. Azul 4076, ponte visual com campo embaixo travado, 180 graus com 8 nós. Tá baixar travado, vai reportar visual, confirme o vento 180. Confirmo com 8. Tá. Confirmado o livre pouso, 4076, pista no zero. Achei livre pouso. Siga também, Lu. Ele está no outro lado da linha e manter pista na zona. Torres Salvador, boa tarde. Passaredo 2230 vai passar o externo, baixar travado com campo à vista. Para o Passaredo, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 180 graus com 8 nós. 2230. Faz o 4076, solo 40, libera a direita e chame 121 na decimal 1. 211, livrando na Fox, pássaro 076, boa tarde. Tango Zulu, autorizado a decolar, vento 180 graus com 8 nós. 2230, pouso autorizado, pista 10. 2230, livre pouso. Chame do Lula, Close 42. Chame 198, bom voo. Confio para o Zilato Zulu. Sobre a colagem Close 42, chame 119, decimal 8, controle. 198, Zilato Zulu. Torre Salvador, Chanel 6254, ponto de espera pronto. Visual para a nave nacional. Boa tarde, Chanel, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. A254, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, 6254. Saída 2230, solas 43, chame 121, decimal 1. 1-2-1-1, obrigado. Autorizado a decolar, vento 190 graus com 8 nós. Ali decola, Chanel 6254. Salvador, bom dia, são 3804, passar o marcador externo. 3804. Reforçando o visual com campo, vento 190 graus, 8 nós. Visual, baixar e travar, 3804. PS, pouso autorizado, pista 1-0. Livre, pouso 1-0, são 3804. A254, Reculoso 45, chame 198, bom voo. 198, 6254, boa. Siga Oscar Papa Golf. Acione chame táxi. 4, Alfa 4, 8, chamando 2-1 nesse maior. 2-1-1, 3-0-4, pode ir. Pois é, tá, que só pagou. Chame para ingresso, cabeceira 3-5. Torre Salvador, Alta 3216, baixou e travou, capa vista, 190. 3216, boa tarde, ponto autorizado, pista 10, vento 190 graus com 5 nós. Eu vou pousar 90 graus. Quando a aeronave dá para pá liberar, autorizado seguir até o TAD, né? O Gilete Bravo Delta. Boa tarde. Canal Prova, cabeceira 35, Oscar, papai Golf. Aguarde um minuto para a gente fazer a decolagem. Tem um helicóptero que vai liberar o eixo da 35. Aguarde um instante. Pô, eu já trabalhei em três. Livre essa Papagô, Fidecolar, cabeceira 35, vento 180 graus com 8 horas. Pagou, você decolou 5-6, tem condições de iniciar a curva direita e já seguir na lotar? Positivo, agora. Maravilha de Creuza, chame o controle 19-8, bom voo. Obrigado. Salvador, Papai Romeu, mais perto do Leste. Aqui é Juliette, não, a tráfego vai formar, repasse quando embaixo e travado. Vento 170 graus com 7 nós. Bate o 5, né? Bata. Opa, bate isso mesmo. Entrada no 7, batalha travada, maquete direto. Autorizado, pista no 7, maquete direto. Juliette, sala 04, rapaz livrada. Salvador, bom dia, tá 3290. Tá 3290, rapaz, quando o embaixo travado passando externo, aumentou 80 graus, 79. Pois será. Baixou e travou. 3290 positivo, lado pista na zero. NV povo, pista na zero, tem 3290. Catilete, força ligou. 290, solo 07, chamando 2, na decimal, fono. 2, Salvador, Golfo, 1, 8, 0, 0. Golfo, 1, 8, 0, pista no 0, vento 1, 0 graus com 8 nós. Boa tarde, Romeu Golfito, passou Duna, reporta na cintura, pouso, pista 10. Maravilha, Romeu Golfito, vento 1,90 graus, com 8 nós. Salvador, trip 9959, ponte espera próximo. Deixa eu ir para a terra. Então, Salvador, trip.